Blackie Boy no beat. Aê, nunca foi fácil. Call Oliver MC. Yow. Corre com nós, eu corre de nós, vida que segue. Os caixa baixa na atiração que não procede. Mundo virado, tudo errado, só retrocede. No corre das notas, vários irmãos desaparecem. Quem desacredita, o jogo virou, transformando o meu choro em risos. Se não for por amor, vai ser pela dor. Precisão de um snap é preciso. Só Deus sabe a treta que nós passou. Pra brindar o dia de hoje com sorriso. Verde vingança com sede de vingador. Pronto pra guerra com as joias do infinito. Poder, tempo, mente, espaço, alma e realidade. Muito poder, muita responsabilidade. Nosso futuro na mão da sociedade. Droga, arma, grana, sexo, vício e liberdade. Aponta o dedo julgando o que não sabe. O seu passado te condena e você sabe. Yo, love. E o rosto nas águas sagradas da pia e vê se agradece. Sonhos não é pra ficar guardado na gaveta, senão tu esquece. Eu vejo um futuro melhor, eu sei nosso povo merece. Longe de mancada, cê não é cobrado, o crime é igual rap. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Só entre campo pra jogar, isso não é pra amador iniciante. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. E pra colher tem que plantar, a vida segue no efeito bumerangue. Tô sem argumento, ando sem tempo, foco nos objetivos. O nosso inimigo é o mesmo, acorda pobre de espírito. A mira tá na nossa testa, reaja enquanto tá vivo. O mesmo que aperta sua mão, luta pra te ver destruído. Quem nunca errou em algum momento, que atire logo a primeira pedra. Levo cicatriz por fora e por dentro, e ainda sou exemplo na minha quebra. Sei que a minha mente é meu universo, e meu verso une todas as favelas. Cego o fundamento a todo momento, esperança e gratidão é o que nós prega. Seja o diretor da sua história, e foca que o fim é o novo início. Foca o day, viva seu momento, o que é seu nas estrelas tava escrito. Falar de mim é fácil, quero ver ser eu, continuar acreditando que é possível. Grito de guerra, a favela já venceu, vocês vão ter que engolir mais que sequinho. Sempre fui um sonhador, e é isso que me mantém vivo. O mais caro jogador, focado em subir o nível. Longe desses falador, chacota do falso sorriso. Finjo que passa batido, mas nunca despercebido. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Só entre campo pra jogar, isso não é pra amador iniciante. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Visão, visão, além do alcance. Que pra colher tem que plantar, a vida segue no efeito bumerangue.